sejam bem-vindos à edição desta semana do Independência Sonora, que é totalmente dedicada à nova música nacional. Nesta edição iremos apresentar alguns novos projetos, novos temas, novos discos e no final temos ainda a conversa com o Pedro Pestana, conhecido como Train Go Sound System. Ele que foi o convidado da edição deste mês do Xerifes e Cowboys, que decorreu na passada sexta-feira e foi espetacular. Agora começamos a nossa oração de Tropical Tobacco com um novo single chamado On Once. Boa noite, sejam muito bem-vindos. LSD is the bomb. So don't you try to equate liquor with marijuana, mister. Not with me. You may sell that jazz to another pothead, but not to somebody who spends most of their time holding some sick kid's head while he vomits and retches sitting on a curbstone at 4 o'clock in the morning. And when his knees get enough starch back in him so he can stand up and empty his pockets, you can bet he'll turn out a stick or two of marijuana. And you can double your money, he'll be holding a sugar cube or a cap or two. So don't you con me with your mind expansion slop. I deal with kids every day. E foram as primeiras três a passarem na emissão desta semana do Independência Sonora, dedicada à nova música nacional. Começamos por ouvir On Once, do Tropical Tobacco. No meio, os Mau Amigo vieram apresentar-nos o seu novo EP Doravante através da faixa Tunguska. E estes últimos foram os Quail Dead Gazelle, que venceram no passado fim de semana o 19º Festival Termómetro. Ouvimos a Afrobita. A próxima a tocar tem o nome de Stole It Away e pertence aos bracarenses Days of July. I believe I was Today, this time you are bigger. mais uma bela sequência de música nova. Acabamos de ouvir a Straight Line dos Million Dollar Lips. Este single irá fazer parte do novo disco que será editado este ano. Atrás tivemos os Loops com Soon Is Possible, retirada do último EP In Our Own Place, e ao longe os bracarenses Days of July com uma bela malha chamada Stole It Away. Continuamos a nossa hora agora na companhia de Soundmaker e o single Zen Station. Truth we've never seen. Years have come along, We'll be right back. Old Bullets, uma bela canção dos The Xbox Garage. Antes ouvimos The King Lizard, de mais uma banda cá de Braga chamada Faust Circle, e ainda Sunmaker, projeto de música experimental com ambiências próximas do trip-hop. Escutamos Zen Station, que faz parte do EP editado pela banda em 2012. Agora vamos passar à conversa que tive com o Pedro Pestana, do projeto Trend Go Sound System, que esteve na passada sexta-feira em Braga a convite dos Xerifes e Cowboys para um concerto no Espaço 14. Tens a quarta classe? Sabes distinguir um dó de um ré e um fá de um si? Costumas juntar amigos na garagem para tocar umas cenas? Envia o teu trabalho para independenciasonora@gmail.com e passarás da garagem para a rádio. Independência Sonora. Ouve de segunda para terça, à meia-noite, e em facebook.com/independenciasonora. Olá, Pedro. Bem-vindo. Olá. Boas noites. Ou bom dia. É boa noite. Quando o programa for para o ar, é boa noite. Olha, foi em 2006 que iniciaste este teu projeto. Como encaras o percurso trilhado até agora? Algo que queiras destacar? Baby steps, passo a passo, uma coisa de cada vez, explorar um pouco este universo de guitarras, loops, efeitos, camadas de feedbacks e sonzinhos que criem assim uns ambientes. Às vezes não é tanto a questão da música em si, mas um ambiente qualquer. Assim. Ok. Este foi o teu primeiro projeto como músico ou já tinhas outro antes de iniciares esta aventura? Não, tive outros. Isto surgiu quando a banda que eu tinha no Porto na altura acabou. Era um grupo de amigos de faculdade que tínhamos uma banda que tinha uma banda chamada A Destringa Augusta, que era assim, dois baixos, dois jambés, digeridu, assim uma coisa muito low end. Não digo também, pois também tivemos guitarra, mas não era assim uma coisa, não era bem, não era world music, mas era assim uma coisa muito low end, tinha assim muito, muito grave, a cena dos dois baixos e DJ era assim muito. O teu LP de estreia foi editado em 2011. Que balanço fazes atualmente desse disco? Olha, devo dizer que até agora tem corrido bastante bem, tenho andado a correr o país inteiro e inclusive algumas incursões ao estrangeiro, coisas que é bastante positivo. Sim. Pá, é ótimo poder viajar a fazer o que se gosta e para o que se trabalha, portanto. A gravação do disco foi de algum modo fácil? Já tinhas tudo planeado antes de o gravar ou surgiram novas ideias enquanto o fazias? Tinha praticamente tudo planeado. Estava mais ou menos à vontade com o tempo de estúdio, mas tinha a noção que a forma que queria trabalhar o que ia levar mais tempo propriamente de ter a edição, por isso fazia a edição de som em casa. No estúdio a parte fixe foi experimentar. Sabia que linhas é que queria gravar de cada música, etc. Isso, tirando, obviamente, aquelas partes de improvisos de feedbacks que servem sempre para ir buscar umas camadas aqui ou acolá. E isso era giro poder experimentar. Olha, esta linha vai ser com esta guitarra, este amp e estes pedais. A próxima malha é com outro equipamento. Não sei, depois juntar isso tudo foi assim bastante engraçado. E tinha falado ali ao Zé Reis, exatamente, que a mistura desse disco foi feita em tempo real, ou seja, foi feita uma pré-mistura e depois o final foi feita à soma numa mesa grande, com os canais todos aí separados, e eu e o Marco Lima a fazermos Star Wars ali nos faders e a meter os efeitos e a tirá-los e a pô-los e tirá-los, assim, aqueles mixes dub old school. Ok. Olha, sendo um disco que serve para acompanhar viagens de comboio, onde se encontram passagens instrumentais carregadas de blues, de surf, de rock e de ruído, do bom, como é que se traduz este imaginário musical nas tuas atuações ao vivo? Traduz-se, ora bem, é que vai mais ou menos por aí que tu acabaste de escrever. Tento ligar muitas músicas o mais possível. fazer uma massa sonora. Ou seja, ao passo que o disco as coisas são vistas em numa perspectiva diferente. Ou seja, num comboio é como se estivesse na carruagem. Ao vivo é mais como se estivesse na carruagem da frente e as linhas estão à tua frente. Ou em estúdio, se calhar, estás na janela a olhar para o lado. É uma coisa mais assim. Sim, e nos concertos tu disseste-me há pouco que acontece muito isso, ou as pessoas dançam e divertem-se ou ficam sentadas. Sim, epa, no dançar, isso só aconteceu foi em Cuenca, em Espanha. Epa, a malta estava tudo louco, tudo a dançar e não sei o quê. No Labranza foi fixe, mas não foi assim tão dançável, talvez. Mas ainda houve uns abanantes de capacete. Mas em Portugal, quer dizer, isto não é uma questão que não acho que seja música para dançar. Atenção, não, gosto de ver gente a dançar, sou um péssimo dançarino, aviso já. Por isso, se não vi gente a dançar, até consigo perceber. Exato. Viajar é essencial para ti? É algo prioritário na tua vida, no teu percurso? Aprende-se muito e gosto de. Há uma coisa interessante a viajar. Se estás a viajar assim há algum tempo, digamos umas semanas ou qualquer coisa do género, estás em viagem durante umas semanas, tu começas a reconhecer quem é que é viajante, quem é que não é. Só de olhar. E criam-se assim às vezes umas cumplicidades improváveis, nos sítios improváveis. Mas descobri também que, além... isso é uma forma de viajar assim à perdido, não é? Sim. E, olha, vou e logo se vê o que é que se encontra. Claro. E conheces malta e etc. Há outra forma que também me interessa, que também acho bastante interessante e enriquecedora, que é ires fazer qualquer coisa a um sítio, ires fazer um trabalho ou ires dar um concerto ou qualquer coisa, aí estás naquele limbo, não és um turista, não és um local, mas estás com as benesses dos turistas e estás com as benesses dos locals, porque estás com os locals e conheces malta. É, e epá, isso é bastante enriquecedor. Ultimamente, pelo que vejo no teu percurso, tens ido mais viajar para concertos, para trabalho, do que viajar à perdida. Sim, por acaso já viajo perdido há uns tempos. Pá, também a circunstância socioeconómica não ajuda muito. Claro. Ou melhor, não é mesmo... Pá, conheço muito pouca gente que consegue efetivamente poupar dinheiro para fazer o que é que seja. Ou seja, ganhas um bocadinho e investes para fazer uma coisa qualquer que tenhas que fazer, ou pagar contas, ou multas às finanças, ou mais não sei o quê. Quer dizer, isto não anda fácil, não me importo. Ou seja, percebo que temos endividados como país, etc, coisa e tal. Agora vão buscar o guito onde ele esteja, não é onde ele não está. Assim não vai lá isto. Pá. Claro. Assim. E tu tens a sorte, e fizeste por isso, de viajar em trabalho, isso também é muito bom. Sim, assim, quer dizer, tipo, o trabalho em documentários e coisas assim do género permitiu viagens que não ia ter conseguido fazer de outra forma, a trabalhar noutra coisa, sei lá, Brasil, Marrocos, etc. Portanto, isso é bastante enriquecedor. Epá, é fixe viajar, meu. Claro, tipo, claro. Digamos que é uma moca fixe. Yeah. Já compuseste uma música para uma curta-metragem? Imaginas que isso que possa um dia ser adotada noutras obras de sétima arte? E que filme gostarias de musicar? Olha, especificamente para uma curta-metragem, não foi bem composto. Por acaso, acho que prefiro que a malta ouça músicas e que as use e que as monte, do que propriamente compor, embora não esteja de forma alguma fechada essa porta. Mas isso é um ponto interessante com o qual me tenho debatido ultimamente, porque vejo, por exemplo, vamos pegar nos casos do Chris Watson, do Cabaret Voltaire, ou no caso do Scanner, estás a ver quem é? Não. O Robin Rambeau é um artista sonoro e britânico. Estas duas pessoas, por acaso, são britânicas. E eles conseguem uma síntese muito grande de linguagem musical e cinematográfica e até artística. E a malta que não distingue propriamente... olha, estou a fazer uma instalação, estou a fazer um filme, estou a fazer um CD, estou a fazer uma música. A malta junta essas linguagens todas e falo isso até de forma até brilhante. Que é o que é ligeiramente invejável, porque quando comecei a trabalhar em filmes, a minha primeira reação foi não vou dizer fechar portas, mas foi meter as coisas em gavetas. Ok. Sim. Filme é filme, música é música, não sei o que mais. Mas quando digo filmes, de facto, são para filmes. Portanto, a questão da sonoplastia, do sound design e etc. Eu via isso como uma forma de pensar bastante diferente, que não vejo da forma como tento fazer e criar música, que tenta ir buscar o mais intuitivo possível e o mais rápido e imediato possível. Daí os loops gravados em tempo real e etc. É uma coisa que estou a pensar, toco, gravo, acontece e a partir daí a música vai crescendo. Com filmes a coisa é um pouco mais... complexa. Não diria complexa, é outra abordagem. Eu ainda não consegui juntar essas duas abordagens de uma forma... Essas duas linguagens de uma forma... Pá, que sinta que esteja a dar que colo. Eu gostei do trabalho do Prosa Pagnósia, pessoalmente. Foi uma curta do René Alain, que contou com uma data de feedbacks e duas músicas. Mas aí o sound design também tinha muito a ver com os feedbacks e com aquela ruideira toda. E... esse tipo de ambiguidade. Esse foi um projeto que resultou. Também a linguagem do filme ajudava a que tal acontecesse. Mas quer dizer, isto não é uma coisa que se enquadra em todo o tipo de cinema, claro, e etc. Depende, honestamente, acho que depende da origem e da como é que se diz? Da origem e da direção de um projeto. Não sou propriamente apologista da mesma abordagem para todos os projetos, porque um pode, claro, pedir umas especificidades diferentes, etc., do que outro. Isso também trabalha em teatro, por exemplo, agora para o Teatro Universitário do Tupo foi-me pedida uma banda sonora para a próxima peça. Aproveito para dizer que estreia dia 7 no Porto. É a Medeia e é encenada pela Raquel Sousa, com um elenco porreiro, uma luz porreira, um som porreiro, uma cenografia porreira, tudo malta fixe. Okay. Ou seja, esse trabalho... Não estou a compor propriamente da mesma forma que estou a compor para Train Go, nem estou a trabalhar da mesma forma que estou a trabalhar, que trabalharia para um filme. Projetos, mas gostava de conseguir, claro, gostava de conseguir sintetizar estas linguagens todas sem sentir que estava a fazer uma coisa diferente. Mas isso, quer dizer, passo a passo, meu, vamos trabalhando, claro, uma coisa, claro, de cada vez. Claro que sim. Olha, por onde passa o futuro de Train Go Sound System? Vais continuar a andar por aí em tour? Vais parar para gravar um novo trabalho? Ou estás a preparar novos projetos? Olha, de momento vai sair para o mês que vem. Estamos em fase de misturas. Aliás, estamos a misturar nós um EP. Bem, um EP de 40 minutos. Bah, tem 4 músicas, visto ter pai 40 minutos. De 10 mil russos. E com o Joca. E isso vai sair agora em fevereiro. Março está mais ou menos inativo. Estou a lutar noutras frentes. E depois a partir daí tu, quer dizer, eu nunca vou parar de fazer barulho, não é? Não, a menos que fique surdo. Aqui começo a trabalhar só com vibração física, aqueles gravalhões assassinos, pá. Eu quero ouvir isto e vocês também. Mas o futuro passa por fazer barulho. Falei. Barulho do bom. Espera-se que sim. Já tenho uma cassete de na gaveta, também me falta fazer acabar assim as misturas e depois o próximo disco Train Go. Quando a conjuntura permitir, ou seja, tipo, quer a nível de trabalho, quer a nível de tempo para poder estar com o rap sentado em casa a trabalhar, em casa ou onde seja, mas a trabalhar. Ok, para terminar, queres partilhar com os nossos ouvintes o que tens andado a ouvir e que recomendas? É muita coisa, mas olha, posso dar uns nomes assim, coisas que eu gosto muito. Vou-me esquecer de uma data de outros, coisa que é bastante injusta. Dois, três nomes, eu gosto muito de ouvir Black Bombay, me ajuda muito a concentrar, sobretudo o Saturdays in Space Travels, não tirando mérito nenhum a Titans, mas Saturdays in Space Travels é grande discão. Depois, ouço muito Mundo ou Wooden Ships. É sobre a música. Lightning Bolt também é assim uma grande coladela minha. Passo a vida nisso. Lightning Bolt também é muito bom. Mas sim, eu prefiro Wooden Chips e Mundo. Sim, é pá, acho que tem a ver com. É um bocado diferente. Mas é pá, mas é que aquilo tem cada moca lá para o meio. Não? Aquilo está numa chinfreineira, uma coisa constante, tipo magou, dói, coisa, mas de repente tens lá umas melodias lá para o meio. pai, tu de repente, de onde é que isto vem? E de repente estás lá em cima, meu. É, qual droga, meu? É música, meu. Aquilo é música da música série. Música é a nossa, meu. Droga, não é? Fogo, aquilo, a Lightning Bolt é droga séria, meu. Isso é uma coisa. Se estás com os ouvidos e o corpo aberto, ouves aquilo numas colunas boas, tudo a vibrar, tudo a tremer, a bater tudo no peito, meu. Epá. Aquilo bate, meu. Bate. E sei lá, e Roque Traoré, Anwar Ibrahim, essas coisas também mais calminhas de. Gosto de ouvir, sei lá, dub, velho, adoro ouvir dub, antigo, de anos 70, sobretudo. Quando começaram lá com aquelas caixas de ritmos, a bateria de repente perde aquela patina suja que tinha, tipo o do Prince Jammy já era assim muito limpinho, as coisas do King Tubby e Lee Perry eram mais, como direi, sujinhas, mas cheias de espaço e ricas, sobretudo. Está bem, Pedro. Olha, gostei muito de falar contigo, pá. Eu gostei de ter aqui, foi muito bom. Bem. Os minutos bem passados. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado, meu pá. Deu prazer, foi muito.